Segredo e um jeito, teu jeito tão gostoso. Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver. Eu busco às vezes em Brasília encontrar você. O tempo já não passa, só me dá pra trás. Me perco nessa estrada, não aguento mais. Yeah, yeah. Passa o dia, passa a noite, tô abaixo. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que Mari, Alexandra, tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu. Alguma chave, algum segredo que me prende ao teu. Um jeito perigoso de me conquistar. Teu jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se perde, se transforma se ninguém te vê. Eu busco às vezes dos detalhes encontrar você. O tempo já não passa, só andar pra trás. Me perco nessa estrada, eu não aguento. Segura ali, vai! Joga pra cima, bora! Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado no coração. E dessa vez tudo é real, né? Thank you.